Para quem vive junto à Serra da Estrela, como é o nosso caso, quando alguém vem com música e diz daquela montanha, enfim, dá-nos a conta de que também somos lembrados. E somos lembrados num movimento, um movimento de reggae, que extravasa a música, e por alguém, por sua vez, que tem a saída no seu debut, vem por via de Angola. Tal como já disse, a vantagem de fazermos destaques aqui na Boa Nova permite ainda que haja produção nacional que ainda não passou aqui em termos de entrevista. Portanto, é uma estreia na Boa Nova, a vinda de Messias. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Messias, para falar então do seu mercado negro, não é? É verdade, sim. Muito obrigado por essa oportunidade, então. Sim. É a vantagem de que, apesar de ser já um terceiro disco, ainda é uma estreia aqui na Boa Nova, portanto é sempre um grato prazer que o recebemos, numa altura que lançou Conversas de Quintal. Conversas de Quintal também para denotar que cada vez o mundo está mais globalizado e, apesar de falarmos, por exemplo, daqui para Angola, mas parece que estamos aqui a falar, todos a falar no nosso quintal. É, sim, certamente, pois o mundo está cada vez mais globalizado e isso é sem dúvida. E pronto, a verdade é que a nossa música também é uma música global, não é? Uhum. É, tem como base o fio condutor o reggae e depois abarca todos os outros estilos, todas as outras formas de expressão que nos chegam, né? Que são as nossas influências. É, pronto, a verdade é que nós adicionamos tudo isso no nosso caldeirão e depois devolvemos aos ouvidos e aos sentidos das pessoas que nos ouvem, não é? com todas essas nossas influências que recebemos e que aceitamos e que vibram connosco também. Assim no meu pensamento entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito, entrou invadindo, entrou dominando os meus sentimentos, meu comportamento. Vive em mim como modo de vida, montou acampamento como pra eternidade. Pra meu contentamento trouxe a esperança na minha alma, a felicidade. E meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está a tornar-se coisa séria. Quero estar preso a ti como as raízes à terra e como um papagaio de papel colorido no céu azul. Até por falar dessas influências, logo achou que é o último tema do álbum, um fado reggae, digamos assim. Vai buscar a voz da Liliana Silva, não é? Sim. E o som da nossa guitarra portuguesa, aquilo que há alguns anos atrás se calhar era impensável para alguns puristas do fado e até outros puristas do reggae, faz aqui uma fusão, aliás, que lhe permite dar-lhe os parabéns, é extremamente interessante. Sim, é verdade. Pronto, a verdade é que as músicas vêm de outras músicas também, não é? Isso assim é que há essa evolução. O fado, naturalmente, há muitos anos não era tocado como se toca agora. O reggae também não o era. E é com esses... pronto, e nós quando estamos a criar não podemos ter essa censura, esses preconceitos e devemos... deixar-nos levar pela própria música, não é? E pronto, a verdade é que nós vivendo aqui em Portugal, vivemos em Lisboa particularmente, e Lisboa hoje é habitado por gente de todo o mundo, assim, de todos os continentes. Eu aqui na minha rua ouço línguas diferentes, não é? No meu prédio particularmente vivem pessoas originárias da China, pessoas originárias do Paquistão, pessoas originárias portuguesas, eu como angolano também, enfim, sinto os cheiros das comidas que eles cozinham também, pronto, e daí essa mistura toda, né? Nós somos o reflexo dessa convivência de culturas, e tentamos ser esses espelhos e essa harmonização dessas culturas, e isso reflete-se na nossa música. E daí que o som de Portugal, né, que é o que mais vibra aqui, não deixasse de para se fazer parte da nossa música. E gostamos muito da guitarra portuguesa e, pronto, no momento em que estávamos a compor, sentimos que essa música poderia levar a guitarra portuguesa. E depois, a partir daí, sentimos que também poderia levar, então, uma voz de fado. E a verdade é que foi tudo muito naturalmente e o resultado é esse que se vê aí, em que as culturas coabitam naturalmente. Falou há pouco de Luanda, que, enfim, que é a sua raiz natal. Este disco é, como diria alguém que me é conhecido, uma lança em África. Sim, também, sim, pronto. A verdade é que nós vibramos entre essa cadência do fado, do dub, reggae, do samba, o kuduro, que são expressões de Angola, não é? Assim. E, no fundo, é uma lança toda a lusofonia, não é? Nós vivemos dentro, recebemos estas influências do mundo dentro desse ambiente cultural, que é o nosso ambiente cultural, que é o ambiente cultural da lusofonia. Esse aqui é o preparado do atrativo, para chamar, para atrair o amor. Essa aqui é catinga de mulata. Cheirosa é essa. Usa que nem perfume. vibração segura, a vibração acerta na direção cultura. Miscigenação supera a situação segura, a vibração acerta na direção. Fala-me aqui dos convites que fez, das pessoas que entram nestes 12 temas deste álbum, a Conversas de Quintal. Sim, olha, as pessoas que entram são pessoas que antes de serem excelentes músicos, são também nossos amigos. Uhum. O que torna tudo mais fácil, não é? Torna tudo mais fácil, exatamente. Pronto, são pessoas que, mesmo quando fazendo parte, digamos, de outras correntes musicais, portanto, há sempre coisas em comum entre nós. São pessoas que pensamos, entre aspas, da mesma maneira, não é? E, pronto, e partilhamos os mesmos gostos também. Então, são pessoas que vêm de expressões também musicais diferentes, diversas, e que vieram enriquecer realmente a música do Mercado Negro. São diversas. Pronto, posso começar, por exemplo, pelo Milton Gulli, que faz parte dos Culip Noise, de uma banda nova também agora, que são os Cacique 97. Uhum. Sim. Bob da Roixense, que faz parte do rap, não é? Do hip-hop, digamos. Ligados à Foot Moving, não é? Sim, sim, exatamente, exatamente. Uhum. O Chaparro, que vem do movimento reggae, temos a Liliana Silva, que é da nova geração de fadistas, uhum. Temos os Farra Fanfarra, que são contagiantes, são um grupo de quase cerca de 20 músicos com trombones, trompetes e saxofones, pronto, instrumentos de sopro e percussão, que também tocaram numa das músicas. Enfim, o Lito Graça, que é um cantor angolano também, e assim como músicos, né, o guitarrista, o Rui Leandro, da guitarra portuguesa. Bom, pessoas que vieram ao nosso quintal e vieram enriquecer a nossa música. Original de Gaba, todo massivo. Mercado Negro na área, trazendo a notícia. Mais perto dos céus, mais perto de Deus. Yema! Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Lá bem no cimo, vou fazer lá a minha casinha, cheia de cor, cheia de flores. Todo esplendor eu poder contemplar, pousar a minha vista na cascata que salta, no rio que corre, no verde da mata, nas folhas da palmeira, o vento a dançar, e a lua de prata lá no meu quintal. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. E é como então, Chaparro, vamos pra montanha. Ah, mano, estou a passar pra montanha, meu brother. E é Original, meu brother. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. No alto da montanha vi o sol nascer. Foi tão linda que me deixou perceber que a vida da cidade me fazia merecer. Que a vida da cidade não me deixava crescer. Sou minha flor do alto da montanha. Preciso de ar puro e sol de manhã. Procura teu canto no alto do monte. Busca sabedoria, beba água da fonte. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, estrelas a brilharem como brilha o nosso amor. Daquela montanha dá pra ver o pôr do sol, a lua girar, as ondas do mar. Daquela montanha saiu antes de... do álbum, para dizer, enfim, a intenção do Mercado Negro está novamente na área, não é? E quem é que escolheu o Daquela Montanha para ser o pré-aviso deste Conversa de Quintal? Bom, foi um consenso aqui entre nós, que nós também somos uma editora também, portanto, estamos a editar através da nossa, do nosso selo, a nossa editora, que é Quanza Sons. E pronto, não sabíamos qual das músicas poderia sair para exemplificar melhor, para ser o espelho daquilo que é o novo disco dos Mercado Negro, Conversas de Quintal. É difícil porque é um disco muito diversificado, é diferente, as músicas estão diferentes entre elas, pronto, e então não sabíamos qual delas é que podia ser a cara do disco. Bom, mas esse, o Conversas daquela montanha, por fim, achamos então que seria a música que pudesse retratar melhor o disco, não é? E pronto, haverá outras que sairão também, outros singles, até porque são novidade dentro dessa harmonização, digamos, de sons, né, que nós fizemos, né? Curiosamente, deixam aqui uma boa indicação em termos de visual, percebendo daquela montanha, um excelente videoclipe entre nós, um teledisco, né, vamos em português, que está acessível na nossa página, está acessível, aliás, no vosso MySpace, que está muito bem construído também. Não é uma pena que em mercado, em canal aberto, este vídeo não tenha expressão, ou seja, de que quem vai à internet consegue ter acesso ao bom trabalho daquela montanha, mas depois RTP1, SIC, TVI, é efêmero, como é efêmero para si, mas como é para as outras bandas, a passagem dos telediscos. Não é uma frustração? É, realmente, pronto, a verdade é que com um teledisco tem gastos, né, assim, que não têm retorno, é quase a fundo perdido, né? Ainda são bastantes. Para poder fazer um vídeo de qualidade, tem que se investir bastante, e foi o que nós fizemos. Agora, os canais realmente onde eles possam passar não são muitos, né? Pelo menos assim nos mídias, estamos a falar assim da televisão, quando chega às pessoas. Pronto, olha, temos pena que isso aconteça, mas nós não podemos deixar de o fazer, não é? Nós fazemos na mesma, apostamos, acreditamos e investimos nisso. Depois, se houver os canais mais apropriados, que cheguem mais pessoas para poder ser veiculado, pronto, a verdade é que temos aí o teledisco para ser usado. Bom, nesse momento passou no top mais do canal 1, da RTP1, pronto, vai passar na MTV também, sim. Agora, está de certeza, no nosso MySpace, pronto, no YouTube, pronto, que hoje em dia também as pessoas têm mais acesso a isso. A verdade é que nós não nos podemos limitar pelas possibilidades que têm de passar. Temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho está feito, não é? Pronto, investimos nele, temos um teledisco bonito, cheio de força, que dá força à música também, e havendo sítios para ser expostos. O teledisco cá está, então. As vossas vibrações positivas, não é? É verdade, sim, é isso que nos caracteriza e é isso que tentamos passar às pessoas, não é? Nós fazemos uma música positiva e tentamos passar essa positividade para quem nos ouve, não é? E é esse o nosso, digamos, o nosso lema, não é? Tornar as pessoas um bocadinho mais felizes. Daí explorarem bem as novas tecnologias, normalmente a internet. É uma página bem construída e então o MySpace está muito bem remodelado, onde aliás ao entrar dá logo acesso a este videoclipe. Isto é a nova montra da música em Portugal, passa por aqui. Sim, em Portugal e no mundo inteiro. A verdade é que, pronto, como esses canais estão mais fechados, não é? Pronto, o videoclipe, poderia, antigamente víamos o videoclipe na televisão várias vezes. Hoje em dia as coisas estão, o mercado mudou e, portanto, há esse acesso à internet, não é? Que é a maneira da gente, de nós podermos conhecer, vermos os videoclipes, ouvimos uma música e se gostarmos podermos comprar também e vai para o mundo inteiro, não é? Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode, tendo um link, pode conhecer mercado negro. E daí que nós, numa altura, se calhar não dávamos tanta importância a isso, mas sabemos que hoje em dia é muito importante. Daí que fomos criativos também ao fazer o nosso MySpace, e fizemos com a ajuda de, com as nossas ideias e com a ajuda de quem sabe fazer, dos gráficos e programadores, fizemos um MySpace que se tornou muito interessante, é muito vivo, muito informativo, tem a informação toda, tá forte, não é? E então podemos chegar às pessoas. Usamos também o Facebook como uma ferramenta de divulgação, que é mais direta com o público, com os fãs, podem dar uma dica a eles ou nós e ter a resposta quase imediata. Não vivemos as 24 horas aí em frente a isso, mas podemos depois de umas horas ver, portanto, há uma interação com o público em geral, com os fãs, o que, pronto, que é muito bom, todas essas ferramentas de hoje em dia. Quando bate, você não sente dor. Liberta-nos da pressão pra seguir nossa missão. Ouvi dizer que o coração roubou o ritmo ao reggae. Em tempos que lá vão, desde os dias da criação. Ouvi dizer que o coração roubou o ritmo ao reggae. Em tempos que lá vão, desde os dias da criação. Boas vibes, bom feeling. Boas vibes, quando ouço reggae. Boas vibes, bom feeling. Boas vibes, quando ouço reggae. criada por já. Pra toda a humanidade dignifica a mãe africana, área o amor. E nesse combate dou o meu melhor. Pois o reggae quando bate você não sente dor. Liberta-nos da pressão pra seguir nossa missão. Ouvi dizer que o coração roubou o ritmo ao reggae em tempos que lá vão, desde os dias da criação. Ouvi dizer que o coração roubou o ritmo ao reggae em tempos que lá vão, desde os dias da criação. Boas vibes, bom feeling, boas vibes. Quando quando é surreggae, como bate forte o coração. Quando é surreggae, meus passos dançam na vibração. Quando é surreggae, ouvi dizer que o coração roubou ritmo reggae em tempos que lá vão. Ouvi dizer que o coração roubou ritmo reggae em tempos que lá vão. Ouvi dizer que o coração roubou ritmo. E depois um estilo musical que é propício à divulgação. Vocês cantam em português, mas o estilo reggae é universal, não é? Por exemplo, ao fazermos uma busca sobre o mercado negro, damos com o vosso álbum quase integral em audição num site romeno. É, pode acontecer, exatamente. Sim, pronto, a verdade é que pois, com tudo isso podemos ser ouvidos em todo o mundo, não é? E o que torna a música sem fronteiras e mais universal também, sim. A partir do momento que tem aqui um disco, não é? Como diziam aqui os vozes da rádio, é um cartão de visita. Quem é que é o potencial, entre aspas, cliente deste Conversas do Quintal? Bom, o Conversas do Quintal para nós é o público em geral, não é? A verdade é que nós abrimos o nosso quintal, onde recebemos os nossos convidados que vieram dar uma força ao mercado negro e partilhamos com eles o nosso espaço. E agora queremos partilhá-lo com o público em geral. Não fazemos assim muita distinção do público. Pronto, eu sei que nos nossos espetáculos vão um público muito diversificado, muito intergeracional. A verdade é que vai desde crianças também, não é? Até os pais e os mais velhos, os jovens também, é claro, sobretudo, mas consegue atravessar assim essas faixas bastante alargadas, não é? De idades. E pronto, o público vai crescendo connosco também, não é? Pronto, sei que no primeiro e segundo disco houve músicas que atraíram muito não só a juventude, sei que aquilo tornou-se a banda sonora de muitos casais também, jovens, mas porque numa altura também foi aproveitado para dar durante um certo tempo no canal de para crianças de televisão, no Panda, por exemplo, estou-me a lembrar, e sei que temos um grande número de fãs portanto, a partir das crianças, e à medida que eles vão crescendo, nós vamos crescendo e eles vão crescendo também, claro. E vamos nos acompanhando, não é? Pronto, não faço muita distinção, não tem barreiras, não é? Postes não estão balizadas, o nosso público, é para quem quiser ouvir e nos aceitar. A verdade é que estava a lembrar uma música do primeiro álbum, Lua, tinha interpretações diferentes, não é? As crianças ouviam de uma maneira, os jovens de outra maneira e os pais e avós também de outra maneira. Por isso estamos abertos ao mundo. Já que falamos destes álbuns, estamos aqui a falar do álbum do primeiro, precisamente o homónimo, em 2004, e o Aquecimento Global já foi em 2006. Sim. Temos aqui um interregno de 4 anos. Este 4 anos foi o tempo quanto baste para criar este Conversas de Quintal? Sim, é verdade. O primeiro álbum costuma-se dizer que tem-se a vida toda para o fazer, não é? Portanto, exatamente. E depois, quando fazemos o primeiro, foi com a vida que tínhamos. E o segundo, sei que tivemos muitos concertos com o primeiro, e o álbum foi escrito, composto entre concertos e nos hotéis, e pronto, e depois tivemos que pará-lo finalmente para poder finalizá-lo. Foi, não houve muito tempo entre o primeiro e o segundo para o fazermos, mas pronto, resolvemos fazê-lo. Esse levou um bocadinho mais de tempo, pronto, foi feito mais lentamente, daí também ser mais sereno, ser um álbum mais maduro, e levou o tempo que tinha que levar. Não há aquela coisa de dois em dois anos, tens que lançar, não. Os discos saem, levam-nos onde nos levarem as músicas, e quando achamos que estão prontos, então é o tempo deles também de saírem. Levou mais tempo, mas pronto, continua a ter aquela espontaneidade que é característica do mercado negro também. Gravações arrastaram-se no tempo, feitas até em casa, não é? Sim, foi... Curiosamente tem o nome do estúdio Cozinha Caseira, não é? Exatamente, o nosso estúdio tem o nome de Cozinha Caseira e o álbum chama-se Conversas Quintal. Tudo isso porque são coisas que foi feito de uma maneira muito familiar também, não é? Daí trazermos depois os nossos amigos para participarem. Pronto, tudo foi feito com menos pressão. Então fizemos conforme queríamos, deixamos que fosse cozinhando, né? Que fosse apurando e que, pronto, nós fôssemos metendo os condimentos até dar então nesse disco novo dos Mercados Negros, Conversas Quintal. Deixa o coração amar, amar. Deixa o coração amar. falou há pouco do Ao Vivo, já tiveram a oportunidade de fazer a apresentação deste Conversa de Quintal no Clube Ferroviário há dias, portanto, principalmente no dia em que é feriado municipal aqui em Oliveira do Hospital. E qual foi a reação que obteve, ou melhor, as vibrações que obteve desta apresentação? Foram reações muito positivas, não é? Pronto, nós gostámos muito de comunicar, né? De tocar ao vivo, estar com as pessoas e provocar e fazê-las vibrar, não é? Claro que foi um dia muito especial para nós e lembro-me que nesse dia, que foi agora há uns dias, chovia e estava vento cá em Lisboa, mas felizmente as pessoas não deixaram de ir, não é? E estavam uma sala muito bem composta, muito boa, agradecendo as pessoas por esse esforço, né? Apesar de lá fora estava frio, mas lá dentro estava muito quente. E foi o primeiro contacto com algumas músicas para algumas pessoas. Tocámos músicas pela primeira vez, não é? E foi muito positivo, foi muito bom, sim. Mas não faltou, provavelmente, temas como o do anterior álbum, o Lioto Igreja, etc., não é? Sim, já claro. São hinos do mercado negro. Sim, sim, são exigidos, né? Sempre que vamos tocar. Pronto, fizemos uma mescla entre as músicas do novo álbum com essas músicas mais conhecidas e que as pessoas acabam por nos pedir sempre. Tocámos também o Beija-Flor, o Lua, o Lioto Igreja e pronto, se calhar mais uma música dos outros álbuns e depois então juntamente as músicas novas que tiveram a mesma reação do que as músicas mais conhecidas, o que para nós foi muito importante. Assim. Aliás, o Abrir Daquela Montanha começa a ser também um hino, não é? Sim, sim, sim, cada vez a ser mais espalhado e lembro-me de que há dias fui abordada na rua por uma criança que diz que me queria dar uma palavra assim, e diz que pronto, que gosta muito daquela montanha tanto ou mais do que essas músicas que já falámos também, não é? E que pronto, e começou a cantarolar, está cada vez a ser mais divulgado, pronto, estamos nessa fase de promoção, a fazer chegar a música aos ouvidos de toda a gente, não é? E então as pessoas gostam muito da música, gostam muito do vídeo e gostam muito do álbum em geral, por isso dá-nos muita satisfação, ficamos felizes por isso. Sim. No entanto, tem sempre a referência à África, aliás, aqui num dos temas é mesmo com base nas recordações de África que se baseia. É um público que lhe é mais fácil, as pessoas que de algum modo conheceram esse país e que lá nasceram. Que é mais fácil? Sim, sim, é mais fácil haver uma empatia entre si e eles. Bom, nós é claro que quando se ouve essas músicas, são reconhecidos esses elementos da nossa identidade. Exato, aliás, inclusive, né? Tem ali um birinho, tanto que é mesmo parte de uma, sim, música tradicional, ou que julgo saber. Exatamente, é assim. Pronto, para quem está aqui na diáspora, né, fora do país, claro que identifica essa música e vai compreender que saudades são essas, não é? Mas nós, pronto, não nos limitamos simplesmente a isso. A África, somos uma banda do mundo, né? Aliás, por isso trazemos esses elementos do mundo inteiro, digamos, que nos influenciam e metemos na nossa música. Pronto, não tocamos só em Portugal, tocamos bastante também em Espanha, já tocamos em Itália, já fomos até China, Macau, e a verdade é que, pronto, as nossas, mesmo quando nos sítios onde não percebem português, há a música, né? A força da música, né? das vibrações que comunicam com as pessoas, não é? Claro que com esse disco esperamos ir tocar aos Palopes, aos países africanos de expressão portuguesa, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, enfim, e até o Brasil, países que falam português, mas o mundo inteiro também. Saudades de ti. nossos rituais, das histórias contadas à noite ao luar, das casas coloridas nas ruas floridas, do cheiro da fruta dançando no ar, das crianças correndo e brincando contentes, dos que buscam o melhor todos os dias, da garra e do querer da minha gente, apesar da tristeza contagiante alegria, dos longos almoços de fim de semana, das festas quentes de sábado à noite, que todos sabemos quando começam, mas nunca sabemos quando acabam. Da humildade, da dignidade, cumplicidade, solidariedade, das belezas naturais, do bem que nos faz, do bem que nos traz os dias da paz. Tenho saudades de ti. Quem olha aqui para a componente gráfica do disco, não é? Que está muito interessante, quase que abre um álbum de família. É propositado? Sim, pois é como se fosse um livro, realmente. A verdade é que, pronto, hoje em dia as pessoas vão, através de um clique no computador, na internet, conseguem descarregar as músicas e, pronto, o que não é bom para quem teve anos, como tivemos esses 4 anos, por exemplo, aí a trabalhar no disco, entre outras coisas, a tratar da nossa família também, mas diariamente acordando e adormecendo a pensar no disco, trabalhando, né? E pronto, não é bom para quem dedica tanto tempo à música e depois não ter um retorno desse investimento, as pessoas irem lá e clicarem em qualquer sítio na internet e descarregarem as músicas. Por isso, resolvemos fazer um disco bonito, a capa bonita, investir nisso, a capa em digipack, portanto, não ser em plástico, ser em cartão, com uma banda desenhada de nós próprios, portanto, o mérito vai para os gráficos, as pessoas que o desenharam, uhum. E ser um objeto bonito também, não é? Uma digamos, com uma obra de arte. Assim, quem faz com que as pessoas não se sintam tentadas a descarregar na internet, mas a comprar o disco também, não é? Porque quem não o fizer, quem tirar na internet, vai perder um objeto, não é? Um objeto bonito. Pronto, e funciona como realmente como um livro, não é? Como um álbum de recordações também, sim, tem fotografias de pessoas que participaram, pessoas que já fizeram parte dos Mercado Negro, enfim, é um bom objeto para ter na mão, para levar para casa. com amor, como se rega a vida. A pedido do sol, ela se abriu, deu flor linda, um encanto, sorrisos de paz. Ela me traz cristalina, ela me leva o pensamento, alegrando o dia, alegrando o coração. Harmonia na mente, no corpo e na alma. Bênção de Já, boa vibração, para meditar, abrir a visão. Luz que toca e liberta o espírito e leva a alma na ligação universal. Como estrela que brilha, pássaro que voa, rio que corre numa boa. Vem na onda, feel so high. Bênção de Já, que dá bem-estar. Todos convidados para aqui a primeira entrevista-conversa, que aliás julgo que está sempre agradável, por mérito seu, temos três desafios. Sim. Então vamos começar, e aviso já que normalmente nos dizem que o terceiro é o mais complicado. Imagino que venham ao Oliveira Hospital fazer um concerto, e que dizem assim, Messias pode trazer consigo duas bandas, dois autores. E quem é que gostaria de trazer aqui ao Oliveira Hospital? Isso é complicado. Eu gosto de muitas bandas. Pronto, e falar assim em português, bandas portuguesas. Em português, sim. Bom, nesse momento eu vou falar das que estou a ouvir. Eu estou a ouvir um que se chama o Conjunto Gongoenha, que são angolanos que vivem cá, um vive em França e outro em Angola, e fazem música muito interessante, fazem hip-hop, conseguem retratar a sociedade angolana como ninguém, não é? E são muito ricos nas palavras e nas misturas que fazem, vão buscar um bocadinho a música dos anos 70 de Angola e conseguem torná-la atual, não é? Com hip-hop. É um grupo interessante, Conjunto Gongoenha, e Bom, e quase nessa onda também, os Batida, não é? Que é formado pelo pessoal da Rádio Faz Uma, uhum. não, que tem um programa na Antena 3, exato. E que também vão à música angolana e metem umas batidas mais modernas e conseguem torná-la universal. Bom, este segundo já com um disco, portanto já é conhecido aqui da Boa Nova, o primeiro vamos procurar, porque não conhecemos, efetivamente. Bom, é muito... é familiar aos Batida também, sim. Uhum. Conjunto com Guenha. Sim. Ok. Então o outro desafio é este. Imagine que vem uma banda da cena internacional que vem a Lisboa fazer um concerto e diz assim, gostaríamos muito que o Mercado Negro fizesse a primeira parte. Ora, de quem gostaria muito de fazer hoje em dia uma primeira parte? Pois é, é sempre difícil. Mas eu escolho um grupo de reggae, um cantor de reggae que se chama Anthony B., que por acaso já tocámos com ele num festival aqui também, cá em Portugal, e em Espanha também, estava-me a lembrar, na Corunha, na Galiza, tocámos com eles. Foi uma surpresa, não sabíamos que eles estavam lá e que muito admirámos. Anthony B. Muito bem. Então agora vamos ao tal que dizem que é mais complicado. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Autor, uma banda. E que dizem assim, muito bem, queremos que o Mercado Negro participe nesse tributo, desse disco, e com um tema. Ora, é que tributo eu gostaria muito de participar, e já agora com que tema seria? Pois são coisas que tem que se pensar. Precisamente. há uma banda que eu gosto muito, de quem somos amigos também, que são os Chutes e Pontapés, porque acho que são, no tempo deles, foram muito importantes para o abrir esse caminho para a música portuguesa. Bom, eles para irem de Lisboa a Bragança, devia ser muito, muito, muito difícil, né? Muitas horas, e na altura os palcos não tinham as condições que têm hoje, mas aquela força deles, que nós também dizemos que são os rastas daquela altura, acreditavam no que faziam, e daí, pronto, essa nossa homenagem a eles, seria um tributo a eles, que já foi feito quando, se calhar quando eles fizeram 20 anos, pronto, anos, sim. Mas é uma banda de quem admiramos pelo que fizeram e pelas pessoas humildes que continuam a ser, que são amigos e que admiramos por isso. Sim. Nesse tempo das 9 horas de distância, pelo menos não lhes roubavam os instrumentos, como fizeram agora, não é? Pois, estavam lá juntinhos a eles, sim. A verdade é que nós transformaríamos aquilo tudo em reggae. Exato. Sim, seria de facto interessante. Sim. Ficamos curiosos já a partir. Pois, quem sabe que se um dia ainda acontece. Eu gosto da chuva dissolvente, não sou o único, enfim. Eles têm muitas músicas que dão para... se mexer, imagino eu, sim. E ficamos aqui com uma dúvida e vai perdoar a ignorância. Quamoxi, o que significa? Ah, bom, isso é uma palavra que faz parte de um dos dialetos de Angola, que é o Quimbundo. Quamoxi quer dizer todos juntos, não é? A verdade é que escrevemos esse tema baseado em ditados de Angola, não é? Um ditado, dois, e aproveitar essa efervescência que é o desenvolvimento económico de Angola, e que Quamoxi quer dizer todos juntos, e no seguimento dessa palavra, diz que todos juntos construímos, somos capazes de construir coisas boas, não é? No fundo é o que está a acontecer em Angola, que há essa união, essa paz, e que se está a desenvolver. Então, com a Moxi, quer dizer união, todos juntos. Chitondo banga e maiambote, chitondo. Em breve, quem apreciou este trabalho e terá até o cuidado de o comprar, verão tê-los ao vivo, nomeadamente vão estar na FNAC, em Coimbra, bem perto de nós, em novembro, para mostrarem, terão um showcase, né, deste Conversas de Quintal. Tem aqui música, até agora, com este Farra Fanfarra, etc., que vão ter muita aceitação no movimento estudantil. E falamos aqui de semanas académicas, das latadas. Tem uma previsão já para o próximo ano? Sim, olha, a verdade é que está-se a marcar, está-se a fazer contactos e muitos para o próximo ano. Portanto, algumas coisas ainda não estão confirmadas, mas vamos ter certamente um bom ano aí a tocar, pelo menos pelos os contactos que estão a fazer. O disco saiu agora, praticamente no fim do ano, para aproveitar então, entrar para o próximo ano, fazer concertos. Pronto, concertos em queimas das fitas, são coisas que nós fazemos bastante, uhum. Ele faz parte do circuito normal, natural das bandas, e certamente com esse tema, onde entre os Farra Fanfarra e outros, iremos partilhá-los com os estudantes, não é? E com todo o público que estiver a ouvir-nos, não é? Ora bem, é ao som desse Vida é uma Roleta que terminamos esta conversa, de que lhe agradecemos muito a disponibilidade. E só ficando esta última pergunta: em 4 anos demorou isto a fazer, o que é que ficou arrumado na gaveta para além destes 12 temas que seguiram para o álbum? Muita coisa, muita coisa. A verdade é que partimos de uma base de cerca de 40 músicas e que fomos reduzindo, fomos escolhendo dessas, depois ficaram 20, e depois das 20 ficaram 15, e depois foi muito difícil escolher quais seriam, fariam parte desse álbum. Portanto, muita música, não é? Foi feito um universo de 40 músicas, o ponto de partida, até chegarmos a essas 12 que achamos que se podia inserir dentro do disco e onde se poderia ouvir o disco inteiro, não é? E não pensar numa música, mas para que se eu pudesse ouvir o disco inteiro. Muito bem. Temos aqui um conceito desse Conversa de Quintal, e agradecer o facto de disponibilidade, e claro, a conversa fica agendada já para acontecer o próximo álbum, se não for antes que nos encontremos. Espero que nos encontremos antes, e a partir de agora também estamos a fazer a promoção desse disco e depois vamos pensar no outro, certamente. Um abraço, obrigado, Messias, por tudo. Obrigado nós por essa oportunidade também. Muito obrigado.